Bem, nosso tema dessa tarde é uma pergunta, né? Qual o propósito da vida? Vida, um pouco diferente daquilo que a gente entende, é algo bem maior. A gente entende vida como apenas sendo a nossa passagem. A gente chama de vida a nossa passagem. Na verdade, vida é todo o universo. Então, vida é equilíbrio e é harmonia. Vida saudável, é vida equilibrada, é vida harmônica. E o propósito da vida, a gente poderia dizer que é o crescimento, o desenvolvimento e a evolução. Seria simples, então, e já poderia dar por encerrado a palestra, que a gente já respondeu a pergunta, qual o propósito da vida? Crescimento, desenvolvimento e evolução. Simples. Mas a gente sabe que não é tão simples entrar nesse eixo, participar dessa linha. Por que que não é simples, né? A palavra propósito, ela significa intenção, vontade e objetivo. Qualquer uma dessas que nós usarmos vai se encaixar em qual o propósito da vida. Então a gente percebe que o propósito da vida, ele não vem de fora. Ele vem de dentro. Qual a intenção que eu coloco nessa vida? Qual é o meu objetivo? Quais são as minhas vontades? Porque isso vai determinar o caminho que vai seguir a minha vida. O que eu estou realmente fazendo como ação para desenvolver esse caminho? Muitas vezes a gente não tem claros os objetivos da nossa vida e a gente vai meio a tranco e barranco. Ou, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente cita ele várias vezes, né? E talvez ele nem tenha tanta culpa, mas a música em si fala dessa forma. Então, por isso que a gente fala. Deixa a vida me levar. Então, ela vai levando e eu vou indo. Só que essa forma de viver é uma forma reativa, é uma forma em que eu reajo perante as coisas que acontecem. Acontece tal coisa na minha vida, diretamente a mim ou ao meu entorno, e eu tenho uma reação para tentar modificar, para tentar aceitar, para tentar me opor a ela. Então nós agimos de forma reativa. Mas foi falado antes ali que a palavra propósito é intenção, é objetivo e é vontade. Então eu tenho que, ao invés de reagir, eu tenho que agir. Eu tenho que fazer as coisas que eu quero que aconteçam. Eu tenho que determinar o que eu quero ali na frente. Para que o propósito da vida seja aquilo que eu estou fazendo. E não alguma coisa que talvez eu não queira. Ação e reação. Nesse caso, nós temos que ter a ação no sentido que nós queremos. Essas questões, muitos de nós já passamos por elas, e alguns talvez não tenham ainda demonstrado interesse, que são as questões existenciais. Porque no momento que a gente pergunta qual é o propósito da vida, a gente quer saber por quê, para quê. A gente tem que definir a nossa posição dentro dessa esfera. Por que viver? Para que viver? Qual o objetivo? Aonde eu vou chegar? Então vai muito daquilo que a gente acredita. As nossas crenças têm um papel fundamental na resposta dessa pergunta, de qual é o propósito da vida. E se a gente ficar parado esperando acontecer, ou esperando as coisas acontecerem para a gente se movimentar, talvez elas não aconteçam, ou aconteça de uma forma muito demorada. Nós temos objetivos claros, todos nós, dentro da nossa encarnação. Objetivos que nós nos propomos. Então nós temos que buscar, descobrir quais são esses objetivos para colocar eles em prática. Senão a vida passa. E às vezes a gente vai chegar no final dela, dessa vida, e vai ter a lembrança de que demorei muito, Perdi muito tempo. Poderia ter agido de uma outra forma, ter me preocupado com coisas que realmente são importantes. A gente, às vezes, usa até como exemplo que a nossa vida é como se fosse um filme. Só que nesse filme, nós somos os autores, os diretores e o ator principal de cada um. Várias pessoas participam desse filme com a gente, mas de papéis secundários. E o que que acontece no cinema, né? Para os atores que desempenham bem os seus papéis, eles ganham um prêmio. Não que a gente vá ganhar um prêmio no final da nossa vida, não é esse o nosso objetivo, mas a gente quer chegar no final e poder dizer, poxa, eu fiz bem feito o meu trabalho, as minhas tarefas eu realizei de acordo com o meu propósito de vida. Eu aproveitei essa oportunidade de trabalho e desenvolvi algo novo em mim, algo que precisava ser desenvolvido. Eu falei antes da questão de acreditar que aquilo que eu acredito é determinante para aquilo que eu faço. Tem duas questões que são básicas na vida de todos nós, que é o acreditar e o agir. Nós precisamos dessas duas coisas juntas para ir em frente. Se eu acredito apenas e não tenho atitude, é como ficar apenas esperando que as coisas aconteçam. Eu acredito em Deus, acho que Ele vai fazer as coisas boas acontecerem, mas eu não me mexo. Então, como ele disse, vai demorar muito. O tempo que vai levar vai ser muito grande. E se eu agir sem acreditar, é que nem caminhar no escuro. A gente não sabe aonde a gente está indo. Vai como tateando, tentando descobrir o que são as coisas quando a gente encontra. Então, propósito é intenção, é objetivo e vontade. Se eu conseguir determinar bem quais são as minhas intenções comigo para determinar essa minha jornada, faz parte do acreditar, eu consigo ter a minha questão de atitude mais correta, mais em frente, mais definida. Eu consigo ter maior proveito nessa minha etapa. E pode parecer difícil, porque a gente está sempre envolvido com várias coisas, fazendo isso, fazendo aquilo, e essas questões essenciais a gente vai deixando para trás, vai deixando para quando tiver tempo, para quando a gente tiver mais idade, para quando a vida tiver mais fácil, mais branda, mas talvez esses momentos nem cheguem. A gente tem que agir agora. É na dificuldade que a gente demonstra a nossa base. É ali que a gente tem que botar para fora. Falamos de equilíbrio, né? Que a vida é harmonia e equilíbrio. Quanto mais próximo a gente andar dessa linha de equilíbrio, menos sofrimento a gente passa. É simples. Fazer não é tão simples, mas entender é simples. Que o universo é equilíbrio e harmonia. Quando a gente desarmoniza, a tendência é que a harmonia retorne. E quando nós andamos na direção errada, essa harmonia nos empurra de volta para o centro. E se nós não estamos preparados para isso, não entendemos esse mecanismo, a gente acaba sofrendo, porque a gente queria daquela forma, não dessa. Então a gente tem que usar a nossa capacidade mental, que é muito poderosa. Se nós pensarmos lá na pré-história, nós, civilização, agíamos naquele período apenas por instinto. Vivíamos por instinto. Não tínhamos desenvolvido ainda a razão, apesar de termos ainda fisicamente já pronto o corpo. Mas a ciência até nos prova hoje que o cérebro do homem daquele período é completamente diferente do cérebro de hoje, é muito mais avantajado para as questões mentais. Mas o homem vivia em instinto. Fazia tudo através da necessidade de preservação que ele tinha. Então ele tinha que se abrigar, ele tinha que comer, ele tinha que se abrigar do tempo também, através das peles dos animais. E por essa necessidade ele matava. Matava os bichos, matava os semelhantes que se opunham a ele. Isso lá na pré-história, há milhares de anos atrás. E a gente transcorreu todos esses anos, a gente evoluiu, a nossa casca, ela está diferente, nós estamos mais apresentáveis, não nos assemelhamos tanto aos animais como éramos, porém, a gente ainda tem algumas atitudes semelhantes àquele homem primitivo. Porque nós desenvolvemos bastante o nosso externo, mas o nosso interno ainda precisa ser trabalhado. Então, qual é o propósito da vida? A gente vai continuar, de repente, deixando se manifestar essas tendências primitivas, instintivas que nós temos? Ou nós queremos ter o controle, né, da nossa vida? Para que a gente possa ser mais feliz, andar mais próximo dessa linha de equilíbrio, ter mais harmonia, não só na gente, mas em tudo que a gente faz. Essa harmonia, a paz, a tranquilidade, são tarefas que a gente tem que cultivar para que elas aconteçam. Elas não caem como bênção. Deus não nos escolhe, aquele ali vai ser abençoado e vai ter uma vida tranquila. Senão ele não seria Deus, se fosse assim. Somos nós que temos que cultivar, fechar a nossa boca nos momentos de discórdia, ampliar a nossa consciência para buscarmos entender, olharmos para os outros da mesma forma como nós olhamos para nós. Então, fica a ideia para a gente refletir. Quais são as nossas vontades, as nossas intenções e os nossos objetivos para que a gente possa determinar o nosso propósito de vida.